pode apreciar. Essa nossa balainha que aqui vamos apresentar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero tirar. Quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero tirar. Quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Aqui vamos apresentar no meio deste salão. Seja bem ou seja mal, é de minha obrigação. Quero ver, quero ver, quero ver, quero tirar. Quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero tirar. Quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Nós já troquemos de mão, a balaia está armada. Meu povo todo aprecia, não precisam pagar nada. Quero ver, quero ver, quero ver, quero tirar. Quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver,